Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Fala galera do Podcast Watch, começando hoje a edição número 190 para vocês aí da nossa sétima temporada do seu, do nosso Podcast Watch. Para falar comigo, vocês já sabem, arroba Léo Guina, Twitter e Instagram, e claro, leoguina@hotmail.com, o meu e-mail, tá pessoal? Então pode ficar à vontade, pode mandar para mim perguntas, dúvidas, sugestões também, receita de bolo da vovó, pode ficar à vontade também para ficar, para interagir comigo quando e aonde vocês quiserem, tá? Seja lá qual plataforma aí vocês estiverem acompanhando eu também, né? O pessoal gosta de fazer download, o pessoal gosta de ouvir direto do site, gosta de ouvir direto do site do Big One, né pessoal? Onde vocês estiverem aí, pode aí, Twitter ou Instagram, arroba leoguina, e o e-mail, leoguina@hotmail.com, manda e-mail e falar comigo aí, beleza pessoal? Então sejam todos bem-vindos a esse 190. Pessoal, essa edição vai ser um pouco mais rápida, vou fazer um bloco único, porque hoje é terça-feira, estou gravando para vocês, mas as atividades na pista lá em Bristol, que é o próximo final de semana, já começa na quinta-feira, então, e é quinta, sexta e sábado, então acho que não tem por que eu estender tanto o assunto, né, e para ficar com vocês aí, que vai ser apenas 2 dias para vocês ouvirem, que vocês, claro, vão estar já interessados, muito interessados no que é por vir, então vou fazer hoje um bloco único, mais rápido, cerca de 50 minutos, para não também ocupar muito tempo de vocês, tá pessoal? Bom, claro que vou dar esse ênfase um pouco maior na Truck Series, que a Truck Series começa, né, acabou o campeonato regular, né, a Truck Series então começa aí os seus playoffs, agora nesse final de semana em Bristol, depois tem um pequeno espaço aí, e já temos a corrida já no Canadá, né. Pessoal, é um pequeno não, mas é um espaço um pouco maior, tá? Corre-se agora, no meio do mês aí agora, depois volta, vai ficar quase que, não vai estar 2 semanas, tá pessoal? Porque vai correr na quinta-feira, tá? Então vai dar um pouquinho mais aí, né? Então vai correr agora na quinta-feira, dia 15, e volta só dia 25 lá no Canadá, né? Então vai ser um tempo maior aí, porque tá correndo também na quinta-feira. Então ia dar uma semaninha, né? Então vai dar um pouquinho mais aí, que uma semana aí, de espera aí. Mas vai dar tudo certo, tá pessoal? E só lembrando vocês, tá? Que a Truck Series, eu vou deixar bem assim um alerta pra vocês. A Truck Series, pessoal, vai correr amanhã, quinta-feira, né? Depois de amanhã, lá em Bristol, corrida noturna, corrida muito legal. Espera-se muito essa corrida. Corrida que abre o Chase, perdão, os playoffs. Eu falei Chase, que eu tô andei lendo bastante coisa aí do Chase essa semana. Já se preparando para estar por vir aí na Cup, né? Então, pessoal, os playoffs aí da Truck Series aí, ele é o mais curto, tá? Então são 3 e 3 e a final. Um pouquinho mais curto aí. Ele é bem seletivo, que ele começa numa pista pequenininha de meia milha, vai para o Road Course, depois vai para Las Vegas no Val de meia e meia, depois volta no Super Speedway, vai para o Short Track, continua no... Eu não considero o Phoenix um Short Track, porque não é uma pista... É um short track, mas não é uma pista tão complicada, tá? Phoenix é uma pista diferente, apesar de ser pequena, pista diferente, tá? Mas eu gosto de usar... Mas é um... Deixa eu ser... um short track pelo seu tamanho, tá? Mas eu realmente gosto de chamar Bristol e Nashville realmente como um short track verdadeiro, tá pessoal? Bom, e depois já vem a final em Homestead, né? Então vai ter aí, são um playoff muito rápido, tá? São dois rounds apenas aí pra ter chegar à final. E quando chegar também a final, pessoal, acabou o ano também. Já tô começando a ficar com saudade já, tá? E com certeza a Truck Series também não vai nos decepcionar, né? Por ser em Bristol também, é uma corrida aberta para todos que estão nos playoffs aí, tá? Para mim, na minha opinião, os 8 pilotos que estão no playoff têm chances totais e condições reais de vencer em Bristol, tá? Nesse final de semana aí, nesse final de semana já na quinta-feira, tem condição de vencer aí, abrindo os playoffs aí. E a Truck Series e a Cup Series continuam nos seus... nas suas corridas do campeonato regular, tá? Bom, como foi a corrida lá em Michigan, tá, pessoal? Da Truck Series. O Austin Hill venceu. Venceu de uma forma brilhante também, o Austin Hill, né? Apareceu. É o famoso pronto momento certo, na hora certa aí, tava o Austin Hill. E o Austin Hill acabou vencendo a corrida. Então, parabéns ao Austin Hill aí. O Austin Hill que vai consolidando, pessoal, um bom piloto, tá? Não é daqueles espetaculares, mas é um bom piloto aí. Mudou da água pro vinho, né? O Austin Hill aí, e melhorando demais o seu desempenho, tá? Então soma aí agora 12 vitórias de 2019 e vai com os playoffs com uma gordurinha um pouco maior aí que junto com todos, tá? Quem vai para os playoffs, pessoal, sem gordura nenhuma é o Graham Hayford e o Matt Crafton, porque eles não conquistaram vitórias, né? Então eles não têm muita gordura aí para queimar. Já esses outros pilotos, os outros 6 pilotos, né? O Moffitt, o Friesen, o Hill, o Schistein, o Sauer e o Akron, eles têm um pouquinho mais de gordurinha aí, tá? Eles conseguem pontos maiores aí durante nas vitórias aí, né? Tá, né, pessoal? Então eles realmente têm algo a mais esses 6 pilotos aí. Enfim, o Austin Hill venceu lá em Michigan. Pessoal, a corrida de Michigan foi gostosa de ver, foi uma corrida muito boa, eu gostei demais. Mais uma vez, temos que destacar e precisamos falar dele, o Shannon Creed, tá? Shannon Creed aí, mais uma boa corrida dele. A corrida retrasada, ele foi desclassificado, mas essa não, essa ele não foi, então deu tudo praticamente certo para ele aí. Precisamos cobrar resultados do Shannon Creed? Não. Apesar que o Shannon Creed é o atual campeão da Arca, tá? É o atual campeão porque ainda não acabou o campeão da Arca, tá? Mas depois não vai ser mais. Mas enfim, é o cara que foi campeão na Arca ano passado, o Shannon Creed, né? Então, é legal que o Zeman Smith, que foi o vice-campeão, tá na SM Series, na categoria maior. E o Shannon Creed se contentou em correr na Truck Series esse ano, talvez para aprender um pouco mais, para melhorar um pouquinho aí. Faltou sim uma vitória, ainda falta uma vitória, mas ele tem chances reais de conquistar essa vitória, tá, pessoal? O Shannon Creed esse ano, tá? Espero que ano que vem ele venha mais forte também e continue fazendo um bom ano e claro que venha vitórias, tá? Um cara que vem nos chamando a atenção demais nas últimas semanas, Tyler Dippel, tá? Ele que corre com o fraquíssimo Truck Series da Randy Wong, né? Então o Tyler Dippel aí conquistou mais um top 5 pra ele. Então, o seu primeiro top 5 nesse ano, tá? Em 2019 aí na Truck Series. E soma agora 3 top 10, né? Na Truck Series, o Tyler Jeep no fraquíssimo truque que ele tem, tá? Ah, se ele pegar um truque melhor, ele consegue resultados melhores? Na minha opinião, sim, tá? Porque tá mostrando e tá andando muito bem com o equipamento mediano aí, tá? O Moffitt e o Austin Self fechando o top 5. O Bailey Curry, o sexto colocado, o Grand Prix, o sétimo, Stuart Friends, o oitavo, o Ryan Ciccarelli, o nono colocado também, tá? Esse cara é bom, ficar de olho também, que é um cara muito bom, e o Matthew Crafton fechando o top 10. O Matthew Crafton, pessoal, que chegou ali em certo momento da corrida ali, está lá na frente, lá querendo lutar para vitória, tá? Não para vitória, mas pelo menos pela liderança ele estava lá na frente. Outros destaques aqui, né? É o Rochstein, que liderava a corrida, estava lá de boa, suave na nave, venceu o primeiro estágio, estava liderando geral. O Rochstein estava com um excelente truque, na minha opinião, a vitória era assim, ó, 80% de chances de ser dele, tá? Do Rochstein, pelo desempenho que ele mostrou no final de semana e na corrida. Mas acabou aí sofrendo aí uma avaria no seu truque, tá, devido ao toque dentro do pit de outros dois pilotos que tocaram e sobrou para ele, pro Rochstein, e infelizmente teve que abandonar a corrida, o Rochstein, e terminou afundado lá no fundão do grid lá, na 30ª posição, tá, pessoal? Bom, fora esse problema no XT aí, ele já mostrou mais uma vez que o cara tá preparado pro playoff. E é um nome perigoso, tá, pessoal? É um nome muito perigoso, o Roche XT. Bom, pessoal, não vou me alongar muito não, tá? Mas essa aí, esses são, vou falar agora pra vocês, né? O pessoal que tá classificado aí é pro Round 8 da Truck Series, né? O Moft, o Ganhefer, o Sweet Friends, Austin Hill, o Rochester, Brad Moft, perdão, Brad Moft não, o Matt Crafton, o Johnny Sauer e o Terry Irkin, tá? Eles aí estão classificados, né, pros playoffs aí da Truck Series. Então vamos ver, eu falei Brad Moft não, porque eu ia repetir o nome do Brad Moft, tá, pessoal? Brad Moft, eu ia falar duas vezes o nome dele, mas claro que o Brad Moft está realmente classificado para os playoffs, tá? Então são outros nomes interessantes, ficaram nomes curiosos fora dos playoffs aí, Ben Rhodes é o nome deles, mas principalmente ali, tá? Harrison Burton fora dos playoffs e Todd Gilliam fora dos playoffs também. O Sheldon Creed também não conquistou a sua vaga. E o Taylor Dipo, que melhorou demais nas últimas corridas, ficou um pouco longe, com certeza ficou um pouco longe aí. Talvez ele tivesse mantido a sua regularidade desde o começo do ano, né? Esses interessantes top 5 aí, talvez seria diferente para ele agora nesse momento aí. Mas enfim, pessoal, na Truck Series, 6 dos 8 pilotos e classificado vencido, né? Então quer dizer que na Truck Series é um campeonato mais difícil, campeonato mais apertado, e não basta apenas só andar na frente ali e terminar P2, P3 e realmente a vitória é importante para se garantir e se classificar para os playoffs da Truck Series, certo, pessoal? Bom, Truck Series começa na quinta-feira, tá, os playoffs aí lá em Bristol, né? E vamos ver o que acontece lá. Eu falo para vocês semana que vem o que aconteceu lá em Bristol. E boa sorte a todos os pilotos aí da Truck Series, tá, pessoal? Então, sem corte, sem intervalo, já vou passar aqui. Vou lá para sábado, continuando no sábado. Bom, pessoal, seguindo então agora o bloco único, tá? Falando um pouquinho das Indy Series aí. Vamos falar então como foi lá em Mid Ohio a corrida da Indy Series. Corrida que foi interessante, tá, pessoal? Não foi como nos últimos anos, aquela grande bagunça, aquela coisa louca, aquelas viradas, de repente estava o pessoal liderando, aí de repente começou já apareceu outro, né? Não foi bem assim não, tá? Foi uma corrida mais, digamos assim, centrada, uma corrida já mais ou menos com seus favoritos ali, sempre andando na frente, tá? Sem grandes avarias, não foi aquelas loucuras total, como costuma ser Mid Ohio, tá? Mas foi uma boa corrida, tá? Quem não tinha corrida pode assistir aí, procura pra assistir que vocês vão gostar muito da corrida. Chama a atenção mais uma vez o Austin Cedric, né? Conquistou aí pole e vitória, então parabéns ao Austin Cedric aí, conquistando mais uma vitória na Action Series, tá, pessoal? Sua segunda vitória e sua segunda vitória corrida em Road Course, tá, pessoal? Largou lá em Watkins Glen na primeira fila, na segunda posição e venceu. E agora em Mid Ohio, largou na primeira posição, largou na primeira fila também e venceu a corrida, né? Então parabéns ao Austin Cedric aí, pelos seus dois resultados positivos, duas semanas seguidas consecutivas boas de bons resultados, né? Realmente espero que esses bons resultados sejam colhidos bons frutos lá na frente, né? Talvez não seja só os road courses aí, porque se for só os road courses para ele fazer bonito, né? Mais fácil ele correr lá na IMSA. Mas enfim, pessoal, fez bonito o Austin Cedric essas duas semanas com suas vitórias aí, parabéns pra ele, tá? O segundo colocado foi o Christopher Bell, né? O Christopher Bell mais uma grande corrida. Pessoal, pasme, mas desde Kentucky, tá? Desde o Kentucky, tá, pessoal? Desde o Kentucky, ó, mais uma vez. Kentucky, segundo colocado, venceu em New Hampshire. Vocês devem lembrar aquela corrida em New Hampshire que ele venceu lá de forma magnífica, né? O Christopher Bell. Depois, Iowa, segundo. Watkins Glen, segundo. E agora, Mid Ohio, segundo também. Então, parabéns aí ao Christopher Bell pelo seu grande e excelente momento, né? O Christopher Bell é o cara com 5 vitórias aí junto com o Cole Custer, tá? E realmente é um nome para se esperar bons e belíssimos resultados no decorrer do final do ano aí, com certeza o Christophe Bell vai dar muito trabalho. E com certeza também, pessoal, na minha opinião, tá? Mas o Christophe Bell é um dos caras aí mais preparados e pode ser campeão, tá? Eu tô falando pode porque talvez muita coisa pode acontecer, né? Mas ele pode ser campeão sim, realmente, o Christophe Bell, né? É, claro que o Kyle Kuster, temos grandes pilotos aí, o Kyle Kuster também, o Tyler Reddick também é um ótimo piloto, o Austin Senna aí revivendo e até se renovando com suas vitórias, tá? Dá um gás maior no cara aí, né? Temos o Chase Briscoe, que fez uma boa, com uma boa primeira etapa de corrida, o primeiro estágio ali, ele acabou vencendo, né? O Chase Briscoe. Então vamos torcer muito para que seja um bom final de ano dessa categoria maravilhosa que está ficando a existir, tá, pessoal? Bom, seguindo aqui, falando mais um pouquinho para vocês, tá? Mais uma vez o carro número 10 aí com o Adrian Mendinger terminou muito bem, tá? Lembrando que Daytona foi desclassificado, Austin Green foi desclassificado, esse final de semana de Ohio foi terceiro colocado e não foi desclassificado, né? Então passou o carro na inspeção depois da corrida aí. Bom, o outro resultado também positivo aqui foi o Austin Cedric. Perdão, o Austin Cedric não. O Tyler Reddick. Pessoal, o Tyler Reddick também tá igual o Bell, tá? Desde o Kentucky lá, pessoal. Só resultado positivo, tá? Pior resultado do Tyler Reddick foi realmente Iowa e Watkins Glen, né? Uma quinta posição. Realmente muito marrom, né? O nosso amigo aí, Tyler Reddick. Tá? E claro, mais um destaque para vocês aqui é o nosso amigo Noah Gregson voltando a fazer uma boa corrida aí, né? E voltando aí ao top 5, né? Lembrando que o top 5 havia sido em Iowa, né? Que terminou na quarta posição, agora em Mid-Ohio ele vai largar na quinta posição. Tá, pessoal? Vai largar não, perdão, ele terminou na quinta posição, agora o Mid-Ohio acabou, agora vem outra corrida. Perdão, falei errado aqui, que Mid-Ohio largou em sétimo, tá? Essa posição, pessoal, dele em Mid-Ohio, essa quarta fila aí lá em Mid-Ohio, né? Fazia tempo que eu não largava bem, que ele tava largando sempre lá atrás, da quinta fila pra trás, né? Agora realmente ele voltou a fazer, tirando Daytona, tá, pessoal? Daytona um pouquinho acima da média, tá? E nós sabemos que os carros da Júnior Motorsport, como motores, sempre vão estar muito bem em Daytona, né? Mas só em Iowa, tá, pessoal? Naquela primeira corrida lá de junho, em Iowa, que ele largou bem, assim, e fez aquela corrida boa, tá? Sabe, largou na frente, andou na frente, terminou na frente. Só lá em Iowa, foi a última vez que ele havia ter feito isso. As outras corridas, pessoal, principalmente o Austin Green, tá? Uma corrida de recuperação, até que ainda terminou bem. Largou lá no fundão, em 18º, no meio do pelotão lá, e terminou na nona posição o nosso amigo Noah Gregson. Pessoal, Noah Gregson, pra mim, na minha opinião, é um piloto que precisa se reinventar, se renovar, e precisa mostrar aquela vontade, aquela garra de vencer, tá? Às vezes não vejo isso nele, tá? E também já vi muitas vezes também ele se complicando completamente na corrida, com um carro que não vai, com um carro que não consegue desenvolver, tá? Durante a corrida, mesmo os call shift mexendo de lá, de cá, apertando de cá, apertando de lá, não consegue ter vida, uma boa corrida, uma vida saudável na corrida, tá? Bom, pessoal, só seguindo aqui os resultados para vocês, tá? O Sandro foi vencedor da corrida, o Bell, o Lindian Mendinger, o Tyler Reddick, o Noah Gregson, fechando o top 5, Justin Allgaier, Chase Briscoe, Cole Custer, Justin Haney e Brendan Jones fechando o top 10. E depois segue a sequência aí de Clements, Rhodes, Annette, Galvin, Hauser, o nosso amigo inglês aí que veio lá do estoque inglês, tá, pessoal, lá da Inglaterra mesmo, né, veio fazer sua corrida aí, andou no 18, foi 15ª posição, pra quem nunca correu, até que foi legal, tá, pessoal, não foi muito mal, não. O Ryan Singh, Josh Smith, John Martins, Wayne Black Jr. e Gary Smith, esses são os 20 primeiros colocados da corrida lá em Mid-Ohio, tá, pessoal? Só mais uma vez pra vocês, uma corrida boa, não foi aquela corrida alucinada como foi no outro ano, mas foi uma corrida boa, ponto final, tá? Os playoffs para vocês aqui bem rapidinho também. Christophe Bell colocou seus dois com 5 vitórias. Temos também o Tyler Reddick com 3 vitórias. O Austin Cedric com 2 vitórias. E com uma vitória temos o Chase Briscoe e o Michael Annette, tá, pessoal? Então, esses são os carinhas aí uns 12 aí que vão segurar os playoffs. Temos mais corridas aí, ainda não acabou, mas na minha opinião, tá, pessoal, já mais ou menos muito certo aí, porque o Gaudi, tá, ele que vem aí na 13ª posição, ele está muito, mas muito longe realmente aí, de chegar, de querer lutar por pontos aí, na minha opinião, não tem condição nenhuma, né, de... Como eu já falei, pessoal, mais uma vez eu vou falar de novo, tá? Os playoffs aí, né, os contenders aí, os playoffs da SBCU já está fechado, tá? Já está fechado aí, é só realmente só faltar começar, porque não tem jeito, né? Não tem jeito. O playoff aí já está fechadão, já os 12 que vão participar dos playoffs da SBCU, tá, pessoal? E claro, com certeza, pessoal, vai pegar fogo esse ano esses playoffs da Ignitions. Ah, vai, vocês podem ter certeza que vai pegar fogo. Temos um Bell super motivado, temos um Coaster super motivado também, tá? Tem um Telemedic aqui lutando e batalhando com o carro, e vem pistas que favorecem ele, vem Phoenix, uma corrida importantíssima, uma corrida chave aí, tá? Temos o Austin Cedric aí que está se renovando aí, tomara que ele se renove e continue em bom ritmo. Tem o Chase Briscoe, tem o Michael... pessoal, Michael puro, tá? Temos o Justin Auger também, tá? O Justin Henry também, temos o Johan Lechek, e vamos ver realmente o que acontece aí mais pra frente aí, que ainda não começou os playoffs, mas na minha opinião já tá todo mundo certo aí nos playoffs da SBCU, tá, pessoal? Bom, seguindo então com o bloco único, falar um pouquinho da Cup aí. A Cup que foi uma corrida interessantíssima. Pessoal, a Cup teve um aumento de 8% na transmissão norte-americana, tá, pessoal? São 8% aí, foi mais de 1,5 milhão de pessoas somadas aí, novas aí, que acompanharam a corrida lá em Michigan. Pessoal, a corrida da Cup foi muito boa. Terminou, claro, no Full Gamble, né, nas opções aí, quem iria realmente economizar ou não. E no final da corrida, o Kevin Harvick estava lá, ele conseguiu economizar um pouquinho e foi para frente e tentou e conseguiu. O Danny Hennig também, que estava em modo economia, quando partiu para o ataque, aí ficou a diferença na casa de um segundo ali e não conseguiu baixar porque faltava cerca de 5 voltas. O Danny Hennig só chegou perto do Kevin Harvick realmente. Tá? O Kyle Larson apareceu muito bem também, ficou lá no fundo, teve problemas na 3ª posição. O Truex foi o 4º, o Daniel Soares o 5º, Kyle Busch o 6º, o Ryan Preece o 7º, bom em 7º colocação para o Ryan Preece. O William Barron foi o 8º, Chase Elliott o 9º e o Alex Bowman o 10º colocado. O Jimmy Johnson teve problemas, ainda terminou na 34ª posição. Tá? O Clint Bowyer, que poderia ter mantido e ampliado ampliado essa diferença aí, nessa briga aí, né, como Jimmy Johnson, por última vaga por pontos aí, acabou também sofrendo um acidente aí, ficou um pouco mais longe, tá, daquela gordura que ele tinha toda aí, a gordura agora começou a secar e tá ficando pertinho de Jimmy Johnson, tá, nessa corrida aí. E claro, temos que nos salientar e lembrar, né, os playoffs da Cup, pessoal, esse ano tem tudo para pegar fogo, tá? Tem tudo para ser muito bom e vai ser uma pena mesmo o Jimmy Johnson ficando de fora, tá? Porque o Jimmy Johnson é o cara que até o momento havia feito todos os playoffs, tá? Então, que antigamente era X igual aos playoffs. Então, realmente, o Jimmy Johnson ficar de fora vai ser um pouco estranho, mas fazer o quê, né? É uma realidade nova aí. Que acontece, e o cara tá lá, não consegue aí, bons resultados, não consegue emplacar bons resultados e realmente não tem o que se fazer, tá? Então vai estar interessante, vai estar legal, eu quero muito ver isso aí. Pessoal, o Kevin Harvick aí conquistou mais uma vitória, né? Parabéns ao Kevin Harvick aí, estamos agora 47 vitórias na Cup, né? A sua segunda vitória em 2019 do Kevin Harvick, certo, pessoal? Bom, mais uma vez, corrida muito interessante, tá? Eu gostei demais da corrida. Tivemos aí também um pequeno entrever aí com tipo um Big One aí no meio da corrida também, tá? Onde foram envolvidos ali o Eric Mirola, E acabou levando os dois carros da SR. O Daniel Ray, que parece que tá com a corda no pescoço, e o Austin Dillon, né? Realmente eles foram envolvidos aí, foram colididos aí. Mas os caras ainda terminou a corrida, né? Eles terminaram na pista ainda. Mas o pessoal com o carro com muita avaria, realmente não deu para fazer muito. E Michigan é uma pista que a parte aerodinâmica pesa demais o carro, tá? Porque pelos correrem naquelas longas, infindáveis retas lá de Michigan, né? Realmente ali é o carro ali, todo novo ali, faz muita diferença. Certo, pessoal? Bom, próxima semana Bristol, tá? Bristol vem chegando aí, né? Começando na quinta-feira já com a Truck Series. E temos aí a abertura dos playoffs da Truck Series. E realmente é até difícil fazer uma aposta em quem vai vencer, o que deve acontecer. Mas, pessoal, Truck Series em Bristol, pode esperar que vai vir uma corrida porreta de boa. Uma corrida pra lá de excelente. E com certeza aquela corrida vocês vão querer ver e rever mais vezes, tá? Depois da sexta-feira à noite temos a N Series. E no e sábado à noite a Cup Series, tá, pessoal? A Cup Series ainda, a Cup e a N Series ainda seguem com seus campeonatos regulares, mas também já está acabando, tá, pessoal? Para passar aqui para vocês, confirmar o horário para vocês aqui no final de semana lá em Bristol, tá, pessoal? A Truck, vou começar com a Truck Series, tá? A Truck Series na quinta-feira às 9h30 da noite, tá? No, na sexta-feira à noite às 8h30 da noite temos aí a N Series, tá? Na sexta-feira. E no sabadão, tá? Sábado não é dia de passear, não é de dar o famoso rolê, ou só se for depois da corrida, tá? Corrida que deve acabar, pessoal, posso te enganar, mas deve acabar por volta das 11h30, mais ou menos. Não, acho que não passa disso, tá? 11h30 já deve estar tudo decidido aí, realmente, a galera que é nova aí, dá tempo de acabar de ter corrida. E 11h30 nós sabemos que é a hora que o negócio tá começando a ficar bom, dá tempo de pegar a balada por completo aí. Certo, pessoal? Então, largada da Cup Series no sábado à noite, às 8h30, tá? É 8h30, mas é até a cerimônia começar, tudo vai chegar perto das 9. Mas vamos falar 8h30 para vocês não perderem momento algum ali que precede a largada, vocês acompanharem tudo ali, tá, pessoal? E só lembrando como geralmente costuma ser, tá? Essa corrida noturna aí, já costuma ter a celebração até um pouquinho antes, a gente já costuma já. É tipo, tá marcado a corrida 8h30, 8h30 já deve estar quase para começar. Beleza, pessoal? Então, esse aí foi a edição do 190, um pouquinho mais enxuta para vocês, tá? Eu acho que ficou num bom tempo aí, cerca de 30 minutos, por devido até realmente ao espaço de tempo que vocês terão para ouvir, tá? Então, eu acho que foi realmente um bom tempo aproveitado aí, falei de bastante coisa para vocês aí, tá? E vamos esperar aí a abertura dos playoffs da Truck Series. Claro, esse vai ser um prato cheio. Semana que vem, blocos únicos, tá? De cada categoria do seu bloco. Aí eu vou falar e aprofundar bastante aí, fazer uma boa análise dos playoffs da Truck Series. E vou falar também da Truck Series e da Cup Series, como foi a corrida em Bristol. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço, cuide-se bem. Boa semana pra vocês aí, tá? E nos falamos semana que vem com a edição 191.